galera, antes da gente gravar aqui, cara, essa semana eu tô muito fodido de tempo, hein? O outro podia editar essa porra, hein? Eu posso editar, ué. Desde que você não comece o programa com What is Love, tá valendo. Pô, cara, eu sou um cara criativo, né? Pode ficar tranquilo. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Cheguei. Estou no paraíso. Eu sou Rafael Salimena e esse é o Mimimi. Do Rio de Janeiro está Rafael Saldanha. E pra mim, amor de pica é o que fica. E direto da Austrália, Diogo Brito. Eu já tive 3 namoradas e as 3, quando terminaram comigo, me mandaram a mesma música. Sucesso! E eu vou dizer pra vocês, gente, hoje eu tô realizando um sonho aqui. Está aqui conosco um dos meus ídolos, Humberto Queiroz, direto de Varginha. Piada interna alert. Alguém pediu uma pizza? Ah, caralho! Tive um ataque do coração aqui agora. Puta Humberto é um sujeito raro que não seria exagero chamar de gênio. Vamos comprar. Humberto, recita pra mim a primeira frase de Iracema de José de Alencar. Verdes mares bravios de minha terra natal, por onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba. Falei como era bom, pô! Menino já está comprometido, hein, meninas? Infelizmente já tem dona já, esse coração bonito. Ouvintes, hoje estamos aqui reunidos para falar sobre aquele que é fogo que arde sem se ver, que é ferida que dói e não se sente. Isso mesmo, amiguinhos, vamos falar de amor, que talvez seja o assunto mais debatido da história da humanidade, né não? Só não é mais que a Bíblia. Considerando que o Novo Testamento fala sobre o amor... A Bíblia fala sobre o ódio, não sobre amor. O ódio de Deus pela humanidade. Verdade, verdade. I wanna know what love is. Tô fazendo amor com outra pessoa. Qual que é a diferença de amor e paixão? Saldanha, eu sei que é um homem da etimologia. Pra mim, paixão é dentro das calças. Paixão é só capica, então. O nego fala que paixão é uma coisa que é mais intensa e tem um prazo de validade menor. É uma coisa que é mais passageira, enquanto o amor é uma coisa mais permanente. Estudos afirmam que a paixão dura 2 anos. Quer saber se é amor ou se é paixão? Depois de 2 anos, se você continuar curtindo, porque é amor. A gente pode explicar isso em 2 músicas, né? Paixão é Heat of the Moment. It was the heat of the moment, telling me what your heart meant. Amor é More Than a Feeling. A paixão é o que o Saldanha falou mesmo, tem a ver com tesão, né? Com a pica mesmo. E o amor é a paixão mais amizade. Fica dentro do meu peito sempre uma saudade. What is love? Meu primeiro amor. Tão cedo acabou, só a dor deixou nesse peito meu. Meu primeiro amor foi como uma flor que desabrochou e logo morreu. Rafael Saldanha, qual foi seu primeiro amor? Eu lembro que eu devia estar no terceiro período do curso pré-primário e foi a primeira vez que eu senti algo por uma garota. Mas aí nessa época, como é que a gente sente as coisas, né? Porque não tem nada nas calças ainda, né? A gente tá aprendendo a falar, aprendendo a ler. Como é que a gente já tem alguma coisa por outra pessoa, assim? O que, que é isso? Cara, mas é justamente quando não tem nada nas calças que é amor. Ah, que bonito, cara. É verdade, Saldanha. Agora põe. A grande poeteira, Rafael Saldanha. Ali é uma coisa sincera, uma coisa pura. É uma vontade de pegar na mão. Vontade, Saldanha. Aliás, que algumas pessoas até os 30 anos de idade têm, né, cara? Meu sonho é pegar na mão. Caralho, velho. Pô, isso ficou descontextualizado, cara. Tem que contar a história. Todo homem passa por um momento de seca. E os meus momentos de seca eram maiores do que os recomendados pela Organização Mundial da Saúde. E aí chegou num dia que o Salimena tava, que a gente tava conversando, e falou, pô, mas você tá querendo pegar aquela menina? Eu falei, não, cara, eu tô querendo andar de mão dada, olha lá, tá bom demais pra mim, não tem sentido. Derrota! Meu primeiro amor de verdade foi o Master System, porque foi aquele momento onde eu realmente pensava só em uma coisa, eu só queria estar com aquela coisa, e era incondicional, porque quando eu tava com aquela coisa nunca me desrespeitava. Nunca me traía, nunca me fazia nada, que tava lá pra mim o tempo que fosse e sempre tinha algo a mais pra dar, sabe? E não tinha repetição. Às vezes que eu fechei Alex Kidd, mais de 50, Não, cara, nunca fechei Alex Kidd, pra falar a verdade. É isso que eu ia perguntar, cara, que eu joguei outro dia que levei uma surra e não fechei. Eu morri naquele castelinho azul. Sabe por que pra mim o Master System não foi amor? Você tem uma irmã, mas é bem mais velha, né? Sim. Eu tinha irmãos da mesma faixa etária, então eu tinha que dividir o Master System. E aí não é amor, pô, é suruba. Ah, era uma vadia. É, o cara é corno, até no amor pelo videogame, né? Você dava mão pro Master System também, saudade. De certa forma. Eu tive uma relação de muito amor e ódio com o meu Master System também, porque eu ganhei ele numa cirurgia delicada que eu fiz quando era criança. Como assim? Que cirurgia foi essa? Ah, a extração de pênis, né, que você teve. Obrigado. Valeu. A minha primeira paixão, Diogo e Salimena acredito que a conhecem, colégio, sexta série do ensino fundamental. Foi um momento muito conturbado, que foi quando eu comecei a estudar de manhã. Foi meio traumático, né? Tinha uma menina novata na minha sala. Essa voz é muito linda, cara. Minha primeira paixão, eu achava que eu amava antes, mas eu vi agora que era mentira, cara. Meu primeiro amor é pela voz do Humberto, cara. Continua, Humbertinho, desculpa. E na época eu achava a Cindy Crawford a mulher mais linda do mundo. Eu era apaixonado por ela. Oxi. O Humbertinho entregou muita idade agora, hein, cara. O ouvinte aí que não conhece, a Cindy Crawford foi muito popular. Ali no início dos anos 80. Ah, no início dos anos 90. Aí a menina novata tinha uma pinta praticamente no mesmo lugar da pinta que a Cindy Crawford tem na cara. Foi paixão à primeira vista. Por favor, você e o Salimeno conhecem ela. Quem que é essa porra, viu? Pelo amor de Deus, tira o nome da edição, hein? Ladies and gentlemen, Humberto. Assim como o Mandrake do Marcos Palmeira lá, eu amo o amor, porque não tem uma época da minha vida que eu pense que eu não estive apaixonado. Desde moleque, eu acho que por causa dos filmes que eu via, os quadrinhos que eu lia lá, sempre tinha aquele casal de novela e eu acabava procurando aquilo na vida real, assim, né? Eu queria uma mocinha pra eu ser o príncipe encantado, aquela coisa assim, desde moleque. Mocinha. E todo homem que tem esse tipo de vontade sempre se fode, né, cara? Então não preciso nem explicar que era tudo platônico. Pra mim, naquela época, o meu caminho até o coração feminino era a amizade, cara. Vocês viram o tanto que eu tava fudido. O famoso friendzone. Cara, eu era o friendzone. Se eu fosse um super-herói, o meu nome seria friendzone quando eu era mulher. Não, deixa eu só dar uma cutucada em você, Salimena. Oh, pera aí, minha história não acabou ainda, não. Quando você tocava no... Quem é que era o carregador oficial de teclado da... Ah, puta que pariu, cara. Na época parecia uma péssima ideia. Não, não tem justificativa, cara. Eu fui meio que nesse mesmo caminho que Salimena, da paixão perpétua, só mudava o objeto. Muito cedo na minha vida, eu comecei a pensar o seguinte, que eu tinha que mirar naquelas que estavam fora do foco principal. Então você via aquela menina que era a bonita da sala, que todo mundo ia ficar em cima... Eu falo assim, eu vou na segunda. Saldanha já sendo Saldanha quando era Saldainha, né, cara? É a lógica do amor nerd desde cedo, né, cara? Só que eu cheguei na faculdade e eu tava cercado de gente que só chegava na segunda mulher. Exatamente, faculdade de comunicação, onde todo mundo só tomava no cu na escola e já tava acostumado com a xepa já. Pô. Eu tive até alguns sucessos quando me risquei das primeiras. Faz muito sentido. Eu acho que fez bem pra minha autoestima, mas sério. A técnica sempre que foi essa. Vou voltar minha história aqui. Vai. Então tinha uma dessas garotas que eu lembro, devia ter uns 5, 6 anos, mais ou menos, já. E essa era meio que uma amiguinha que eu tinha na escola, assim, a gente andava muito junto. E eu era apaixonado nela. E uma vez a gente tava brincando em cima de uma mureta que tinha no colégio, um murinho de, sei lá, 50 centímetros no máximo. Mureta? É, uma mureta. Não existe palavra, não? Vou pegar... Não, não tô falando que não existe, não. Só vou pegar um dicionário pra poder acompanhar o seu discurso aqui, que tá muito sofisticado pra mim. Aí a gente tava naquele murinho, a gente tava andando de mão dada ali pra não cair, né? Equilibrando o negócio. Ah. Aí na hora de pular, eu queria ir pra um lado e ela queria ir pro outro. A gente meio que ficou se puxando até que ela largou. Ah. Eu caí e bati meu dente numa pedra. Por isso que eu tenho uma marquinha no dente aqui até hoje. Essa é a história do dente? Exatamente. Puta que pariu. E olha o tanto que isso é metafórico, cara. Mulher puxando pra um lado, você pro outro, ela larga e você cai, sacou? Não, e você pode falar que você é um homem marcado pelo amor até hoje. Eu não ter sido uma vítima do amor ao longo da minha vida já foi um grande êxito, cara. Porque começou com o pé muito errado, né? Começou muito mal, né? Muito bom, cara. Não alimento amor por telefone. Isso é ilusão. Não adianta falar de amor ao telefone. Isso é ilusão. Pra que tanto telefonema se o homem inventou o avião? Além do amor pelo sexo oposto ou pelo mesmo sexo, existem outras formas de amor. O que, que você ama, Diogo Brito? É o que, que eu amo ou as formas de amor que tem? Não sei, fala o que você quiser. Eu acho que tem o amor de família, que é aquele amor que você não tem opção. Você tem que amar, porque é família. Exatamente a minha definição. Tem casos, por exemplo, que vocês conhecem. Meu irmão, eu demorei só 29 anos pra amar meu irmão. É uma pessoa fácil. Há uns 3 anos atrás você tinha falado que era 27, cara. Então, você vê. Peraí, tá. Amor de família. Aliás, pô, meu preferido é o Al Bundy. O que, que vocês acham? Eu gosto muito da música da abertura. Toca no BG. Love and marriage, love and marriage. Não, aliás, desculpa, minha preferida é a Christina Applegate, pô. Não, cara, meu preferido é o Al Bundy mesmo. Eu também, cara, fiquei com vergonha. Ele é muito mais foda. E o outro amor que tem, talvez, seja de verdade, o único amor incondicional, de verdade mesmo, aquele que não tem julgamento algum, que é o amor, talvez não o seu pelos animais, mas o amor do animal pelo seu dono, né? Cara, a gente vai brigar agora. O Salimena é um cat person, né, cara? Então, assim, ele não conta. Agora, se você for conversar com um dog person, né, com uma pessoa normal, você vai ver que o amor do cachorro pelo seu dono é a coisa mais linda que tem. A primeira pessoa que juntou a palavra amor e cachorro na mesma frase era o cara mais derrota da humanidade inteira. Porque eu gosto muito de bicho de estimação. Eu só sou cat person porque eu moro em apartamento e não tem lugar pra botar cachorro. Por isso que eu optei pelos gatos. Mas já tive cachorro também e tal. O bicho, ele é, antes de tudo, um bicho. Né? Parece que é óbvio, mas não. A gente tem que frisar isso. Ele precisa comer, né? Ele precisa morar. Eu sei que há um apego ali. Mas eu acho que é um apego que ele teria se fosse com outro cachorro também. Ele é tipo um companheiro. Ele tá andando junto. As pessoas tendem a ver no bicho uma pessoa. E tipo assim, pô, amor é um negócio exclusivo do ser humano. É um sentimento que foi desenvolvido pelos humanos, assim. Ouvir de uma pessoa adulta, ah, não, cara, isso quem ama mesmo é o animal. Esse que é o amor. O bicho não tá nem falando, cara. Se esse bicho pudesse falar com você, ele ia falar, vai com a tosquenga, amigo. Me deixa na minha aqui, pô. Salimena, ele tá tentando falar com você, cara. Quando ele late, ele tá tentando dizer, eu te amo. É, aquelas mulheres olham pro cachorro e falam, olha só, ele tá me olhando como quem diz, mamãe, eu quero não sei o que. Não, cara, o cachorro tá com cara de cachorro, olhando pra cima. Caralho, cara. Minha sogra tem um curso intensivo de interpretação de olhares de animal, cara. O bicho nunca olha como quem diz coisas simples, não. São sempre coisas complexas. Fala frases com um significado profundo. Eu fico muito triste pela humanidade quando eu vejo o alto número de pessoas que diz que só encontrou o sentimento que precisava numa outra num animal que não tem nem como falar, sabe? Pô, vai amar a pedra, então, a porta, pô. Amor por animais é completamente desnecessário. Amor por animais, os mais verdadeiros que eu já vi estão lá no X-Videos e eu não acho uma coisa bonita de se ver, não. Aí é paixão, né, cara? Aí envolve a pica e é paixão. Eu já fui bulliado aqui, se isso existe, no dicionário de Salimena, por causa desse lance do amor pelo animal, mas vou repetir sim. O amor do animal pelo seu dono é lindo. O bicho, assim como qualquer pessoa, só precisa de amar. Se vocês discordam de mim, vocês estão errados. Simples assim. Voltou à infância. Cara, ainda bem que não tem muito ouvinte essa porra. Aliás, quase nenhum. Senão o tanto de mulher que ia me mandar aqueles vídeos de cachorro abraçado no mendigo, lambendo o corpo do homem no hospital. Puta que pariu. Eu acho um amor por animais desnecessário da nossa parte. Da parte deles, eu acho por interesse. O Humberto nunca foi amado por um cachorro de verdade, cara. Não, eu sempre tive uma relação de muito ódio com os animais, principalmente os cachorros. Diogo, acho que você tá sozinho nessa, cara. Tô sozinho, cara. Mas assim, eu sou feliz desse jeito. Você nunca estará sozinho enquanto você tiver um cão ocelado. Meu animal na Austrália aqui, né, que foi meu grande companheiro durante anos, não foi o ornitorrinco, tá, Salimena? Antes que você venha falar do ornitorrinco de novo. Foi uma espécie de um camaleão aquático, que eu não sei nem o nome. Ah, é o axolote, uma coisa assim? É isso, é isso. É aquele bicho com aquele bicho que tem as guelras do lado de fora? Isso, parece um peixe que anda. Peraí, rapidinho, saudade, o que tá acontecendo, cara? Vocês estão perdendo a genialidade do Humberto imitando o aquático do He-Man no fundo. Ah, isso foi do He-Man. O que ele fez? Agora já era. Não, tá gravado aqui. Pela magia da edição, nós recuperaremos o áudio. Ele parecia um peixe, cara, que tinha um rosto meio humano. Ele parecia, né? Porque ele não morreu ainda, né? Tá aqui ainda, né? Mas ele era muito bonitinho, cara, porque ele sempre parecia que tava sorrindo. Então o nome dele é Sorrisinho. Ele é tão bonitinho. Puta que pariu, cara. Enfia o camaleão no cu. Nego, fazer isso com um cachorro, beleza, mas eu acho que um axolote é a primeira vez na história da humanidade que rolou isso. Vai ter um link aí pra imagem do axolote, ou Sorrisinho. Whatever it is, o nome do bicho. E vocês vão ver, ele é muito bonitinho. Vocês vão amar também. Quem nunca amou vai amar. Inclusive você, Salim. Amor por animais, eu só senti em churrascaria. Opa, eu concordo também. Bela frase. O meu irmão não concorda com essa frase. Foda-se, seu irmão. Próximo. O próximo tipo de amor que tem, como eu já disse na minha introdução, é o amor por bens materiais. Que eu acho compreensível. Ah, esse aí eu acredito no amor. Esse aí é o amor mais desinteressado que existe. Esse aí é o amor de verdade. Não é recíproco. Ele é o fim nele próprio. É a definição de amor platônico. Será? Ou não. Eu tenho muito amor pelo meu carro novo e ele só me deu desgosto desde o dia que eu comprei ele. É, pois é, aí que tá. Eu acho que esse tipo de amor é exatamente o mesmo que as pessoas estão procurando nos animais, sabe? Você amar algo que não pode te magoar de volta. E... lá vem. Ah, mas o meu me magoou. A Sociedade Protetora dos Automóveis vai reivindicar também, embaixo dos animais. Essa coisa do consumismo desenfreado, ninguém tá esperando nada em troca, né, cara? Não é outro tipo de sentimento, ou isso é amor. Mas, Salimena, consumismo desenfreado não tem nada a ver com você amar um objeto, que pode ser um objeto de pau, né, cara? Consumismo você não ama nada. Até mesmo porque muitas vezes a pessoa compra um carro procurando o amor de homem e mulher. Verdade. Quanto maior o carro, menor a pica, né? Sim, ele é apenas um veículo para o seu amor. Puta merda. Ah, no meu caso, não é bem isso não, porque eu já achei a minha mulher, mas como esse foi o primeiro carro que eu comprei do jeito que eu queria, eu sinto muito amor por ele. Você sabe como é que eu sei que todas as pessoas que me amam verdadeiramente, todas as mulheres que já me amaram de verdade? Porque eu nunca tive carro e não sei dirigir. Dois. Então eu já eliminei um monte de interesseiro de cara já. Quais são as chances de você conseguir um podcast de 4 homens de 30 anos e que tem 50% de pessoas que não dirigem e não tem carro? Não tem nem carteira, cara. Só aqui, né, cara? A gente é muito derrota mesmo. É muito fracasso, cara. Não, eu acho que quem gosta de carro é só eu, porque pelo que eu me lembro, o Diogo detestava dirigir. Esse negócio que o brasileiro é apaixonado por carro, né? Não, e o pior que é mesmo, isso é verdade. Esse eu acho o amor mais imbecil que existe no mundo, cara. Os carros são todos iguais. Antigamente, pelo menos, eles tinham cor diferente. Hoje em dia é tudo cinza. O meu não, o meu é preto. Humberto... Ô, Saldanha, você tem algum amor pro bem material? Eu sou um cara consumista desapegado. Eu compro as coisas assim, eu gosto de ter as coisas, mas depois eu me desfaço. Eu acho que hoje em dia, o que estaria mais perto de amor seria o Xbox. E o sabre de luz, hein? Pensei no sabre de luz também. Porra, sabre de luz é um enfeite. Eu não fico, acordo todo dia e fico brincando 20 minutos com sabre de luz, não. Um abraço, Dario. Alguém ama profissão, cara? Pessoas falam que a melhor coisa do mundo é você transformar o seu trabalho numa diversão. Digo que o contrário, a pior coisa do mundo é você transformar uma diversão em trabalho. E você amar o seu trabalho é muita derrota, cara. Trabalho é um negócio que você faz pra te dar dinheiro. O resto do tempo você faz as coisas que você ama. Quando eu vejo uma pessoa que ama demais o trabalho dela, cara, aquele, pô, igual a minha área aqui são os quadrinhos, né? Vira e mexe, eu vejo um cara na internet aqui e fala, pô, vou desenhar a quinta página hoje já, são 22 horas de trabalho direto, como eu amo os quadrinhos. Fala, cara, não é possível, o nego tá muito sem ambiente em casa. Não é o trabalho, é a profissão. O problema dele não é você fazer aquilo. Eu acho até que tem gente que gosta. Ah, o Salimena gosta de desenhar quadrinho, eu gosto de dar aula. O problema é você ter que fazer aquilo numa hora que você não quer. Isso configura o emprego, a profissão. É você ter que fazer aquilo ali obrigado, não você fazer quando te dá prazer. Exato, eu faço o meu trabalho de bom grado, mas ele é trabalho. Se eu tivesse ganhando a loteria, eu não ia fazer as coisas que eu faço. Assim. Eu ia até desenhar de vez em quando e tal, mas nunca no esquema que eu tô fazendo. Eu gosto de trabalhar porque eu sou um bom profissional, mas eu preferiria estar fazendo qualquer outra coisa do que aquilo. Eu acho um amor pela profissão uma utopia, cara. Eu gosto do que eu escolhi fazer, mas o fato de ir trabalhar todo dia, acordar 7 horas da manhã, chegar em casa 7 horas da noite, eu acho isso horrível. Pô, imagina o cara em casa, caralho, cara, tudo que eu queria agora é ser um engenheiro elétrico, queria tanto botar a mão naquelas plantas, fazer aquelas contas, tudo que... Não, o pior não é isso. A minha profissão, eu mexo com gente, cara. Não tem nada pior que você trabalhar do que trabalhar com gente. Se trabalhasse com cachorro, ia ser mais feliz, é. Mas é aquele negócio, cara, que a gente falou lá na hora do amor pelos animais. As pessoas não suportam umas às outras. Trabalho, pra mim, é fonte de dinheiro e não na quantidade que eu desejaria. Exatamente. Carinho, atenção, essas coisas todas, a gente procura em outros lugares. Conclusão, então, se você ama o trabalho, você procura um psicólogo, né, cara? Procura um psiquiatra que você tá precisando tomar remédio tarja preta. Voa, minha ave, voa sem parar, viaja pra longe, te encontrarei em algum lugar. Permaneço em ti, como sempre foi, mais perfeito e mais fiel. Garçom. Você não resistiu no fim e começou a cantar. Não, cara, eu não consigo ficar sem cantar isso. Queria mandar um abraço pro Ramos Augusto, barítono mais famoso de Minas Gerais. Vamos botar o link, cara? Isso merece, né? Claro, bota aí. Pessoal, vocês acreditam em amor à primeira vista, em alma gêmea? Isso é um conceito que a gente recebe direto nos filmes, nas histórias, nas novelas. Mas e na vida real? Rola isso aí? Vou cortar todo mundo aqui e já começar de uma vez já, porque a minha vai ser bem rapidinha já. Duas coisas pra falar. A primeira é a resposta. Não e não. A segunda é... Tô esperando muito pra resposta do Humberto, cara. Tô muito feliz agora. Eu tô vindo suor escorrendo. Segura o menino, segura o menino. Aos 30 anos de idade, amor à primeira vista chama tesão. Alma gêmea existe sim. E eu tô há 6 anos com a minha. Tá ouvindo de um católico aí, né, gente? O cara acredita em Papai Noel. A gente chamou o Humberto pra gravar esse programa. Vocês estão percebendo agora, porque o Humberto fala de amor como o nego fala de política e de futebol, velho. Tá exaltado, eu tô sentindo ele gritando. Tá nervoso, né, cara? Tá aí um homem que ama o amor, né? Eu amo! Eu amo! Mas nessa eu tô com o Humberto, cara. Eu acho também que amor à primeira vista é uma coisa meio fantasiosa. Mas a alma gêmea tem mais de uma. Outro católico aí. Outro que acredita em coelhinho da Páscoa. O Diogo é um ateu do amor. Júlia. Amor à primeira vista eu acho uma chutação danada também, cara. Que o Humberto falou, é tesão, acabou. Às vezes até acontece, pode acontecer uma coincidência cósmica de você ter um tesão e a pessoa ser maneira. É o Botafogo campeão, é aquela coisa que só serve pra você... falar que toda regra tem uma exceção. Mas agora, na questão da alma gêmea, eu concordo com o Saldanha. Eu acho que você não tem uma alma gêmea. Você tem várias aí espalhadas pelo mundo. E se você der sorte de conhecer algumas delas, elas podem virar seus grandes amigos, sua esposa. Essa é a típica resposta do Salimiano, né? É o agnóstico. Não é que eu concordo, mas não é que eu discordo, não. É... Mas, cara, é porque eu acho muito errado. O sujeito tá lá, casado com a mulher que ele acha que é a alma gêmea dele. Aí a mulher vai, refoge com o personal trainer. Pronto. O cara fica, ah, não, encontrei minha alma gêmea, agora acabou. Pô, tô fudido. Eu já vi gente falando essas coisas já. Isso é um absurdo tremendo, sabe? Por isso que não existe alma gêmea. Existe uma pessoa com quem você tem uma afinidade, se sente muita vontade e ama. Mas não é só uma pessoa pra vida toda. Mas esse é aquele negócio. Nós estamos discutindo agora só questão de nomenclatura. A gente tá discutindo se o copo tá meio vazio ou se tá meio cheio. É. Eu tenho uma opinião sobre isso. A alma gêmea, não é que ela existe. A alma gêmea você faz. Quando você acha uma pessoa que você encaixa, que você gosta, que você compartilha, que você percebe que tenha a conectividade entre as duas. Aí forma uma gêmea. Pô, eu concordo muito com o Humberto nisso, cara. É um negócio que a gente não tinha falado aqui, provavelmente a gente nem ia falar. Eu acho que todo amor precisa de trabalho dos dois lados, assim. Claro, claro. Conhecer alguém que bateu contigo completamente, sei o que e tal, agora vai morar junto e ver se só isso basta, assim, né? Não tem jeito, tem que trabalhar pra parada dar certo. Tem que cultivar o amor. Ah, claro. Tem um caso de uma pessoa muito próxima a mim que aconteceu exatamente isso. Parou de trabalhar e deu errado. Trabalharam bem durante vários anos, de uns tempos pra cá, uma das partes parou de trabalhar esse relacionamento, trabalhou o amor, até que o amor se desfez. Não o amor se desfez, porque eu acho que o amor ainda existe, mas o relacionamento se desfez. Já que a gente tá soltando todas as frases do Facebook, amar não é conquistar uma mulher nova pra cada dia, é conquistar a mesma mulher todos os dias. Ai, cara, alguém tem um revólver aí pra me prestar? Pelo amor de Deus. Mas é bem por aí mesmo, que a gente tá, o que você falou resume os 10 últimos minutos de discussão. Mas já teve vez já do sujeito recém-terminado com a namorada, né? Ele levantar o cara e tal, que assim, pô, vamos ver as outras aí e tal. Aí o cara até aceitando, né? Falando, pô, tá certo, cara, vamos começar a vida de novo. E tinha um outro camarada do lado, falou, não, cara, é uma gêmea, uma só mesmo, cara. Agora, pô, é foda, eu sei que eu já perdi a minha já, cara, eu te entendo. O nego se arrastando pra baixo pra sofrer junto, sacou? Mas sabe o que é isso, Alemina? É o cara que não tem o trejeito social e não consegue arrumar mulher, então quando ele perde uma, ele acha que ele nunca mais vai arrumar nenhuma outra. Basicamente isso. Tem muita gente que confunde amor com, tipo, acha que só porque a única, aquela mulher deu mole, é a única mulher que vai dar mole pra ele na vida. Exatamente. Há uns tempos atrás eu achava isso. Eu era assim. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Amigos, as pessoas passam a juventude procurando o amor perfeito, mas sem nunca encontrar. No entanto, vai dando os 30 anos de idade e tá todo mundo casado. O que que acontece? Tem uma lei celestial que faz o universo arranjar que todo mundo encontre alma gêmea na mesma idade, ou as pessoas simplesmente desistem de procurar e não tem tu, vai tu. Olha, você já resumiu a questão, eu acho, cara. Tem muita gente que desiste mesmo. E tem gente que dá sorte e eu acho que as pessoas vão ficando mais maduras. A pessoa para de achar que a prioridade na vida dele é a galinhagem de boate. Então ele acaba cedendo um pouco mais. Bom, no meu caso não foi isso, mas enquanto eu sempre procurei, eu nunca achei. Quando eu parei de procurar, quando eu comecei a tocar pro foda-se... Olha o Facebook aí, ó. I've been waiting for a girl like you. I've been waiting. Humberto Queiroz compartilhou a foto de Sou Mais Eu. Mas foi mais ou menos por aí. Quando eu parei de procurar, basicamente caiu no meu colo. Foi mais ou menos assim que eu conheci minha esposa. Eu já falei que eu sou o Flamengo da conquista, cara. Nada pra mim vem fácil. É tudo chorado, lutado, uns pênaltis aos 45 de segundo tempo, três jogadores expulsos já, todo mundo machucado. Mas quando era assim, eu sempre era o Vasco. Eu sempre perdi. Sem graça, não. Sem graça, não. Podia ser pior, você podia ser tricolor nisso. Tava agarrando o homem aí. É, bem ou mal, pelo menos eu nunca fui rebaixado. O que seria ser rebaixado no amor? Eu acho que eu sei, cara. É quando a mulher, ela te dá um pé na bunda e vira lésbica. Ah, é isso! Matou a charada, Diogo Brito. Ela desistiu de homem por causa de você, cara. Mas quem nunca passou por isso, gente? Como assim, velho? Saldanha, você tá perguntando quem nunca fabricou uma lésbica? É. Porra! Velho, eu acho que eu nunca fiz isso não, cara. Eu já tive participação efetiva, concordo com o Saldanha. Da minha parte, eu já ajudei uma mulher a virar lésbica. E tenho muito orgulho disso, aliás. Sim. Hoje em dia nós estamos num mundo muito moderno. Então tem várias mulheres que você só precisa dar um empurrãozinho ali. De repente a mulher já era lésbica, só arriscou o negócio contigo ali, mas sempre curtiu mais mulher do que homem. Mas depois de você, ela fala, porra, agora eu tenho certeza, né? Aí é foda. Não, tem razão. Lembra do Seinfeld que rola isso com o George, cara? Ele quer se matar. A reação dele é muito engraçada. How long has this been going on? Since you and I broke up. So after me, you went that way? Yeah. Oh, I think that's fantastic. Good nice, that's very nice. Quer ver uma coisa muito derrota? Quer ver rebaixado no amor? Essa história derrotíssima do George, Humberto botou a frase entre aspas e era a frase de MSN dele uma época. Caralho, você lembra, Humberto? Aquela frase que o George fala que ele entendia o lesbianismo quando ele se olhava no espelho. I always get the feeling when lesbians are looking at me, they're thinking, that's why I'm not a heterosexual. Não, eu nunca coloquei isso na MSN, não, cara. Botou sim. Coloquei não. Coloquei não. Teu passado te condena. Coloquei não. Eu vou trazer no próximo programa pessoas pra provarem isso. Bom, é um clássico, né? Sempre que eu nego, o negócio é verdade, mas eu não lembro disso não, cara. I wanna know what love is. Você, Diogo, você acredita que existe um misticismo com esse lance, as pessoas encontrarem o amor da vida quando estão com 30 anos de idade? Eu acho que tem três fatores que rolam nessa história. A primeira é que você pensa que ama alguém só porque você realmente não consegue arrumar ninguém melhor na vida. É a questão da falta de trejeitos sociais, né? O cara não sabe pegar mulher, basicamente. Então ele dá uma chance lá, né? Um em um milhão ele consegue, por alguma coisa, consegue ficar com a mulher. E aí eles começam a namorar e depois termina e fala, pronto, não quero estar nesse mundo solteiro ainda, porque esse mundo do solteiro é um mundo terrível e o que acontece lá não tem nada a ver comigo. Não, é porque você não está acostumado a fazer isso. E, cara, o mundo solteiro, ele é interessante assim como é o mundo de namorado. Você só tem que saber lidar com as dificuldades e, como em qualquer coisa, você tem que colocar a cara ao tapa, senão você não consegue nada. Você acha que esse tipo de pensamento é inconsciente ou o cara sabe o que ele tá fazendo? Não, é totalmente inconsciente. É, porque eu acho que ele acaba se apaixonando de verdade por ter sido retribuído ali, né? Famoso amor por gratidão. Ele não sabe que ele tá sendo vítima da própria falta de autoestima. E é isso que termina com a chance do cara realmente encontrar a mulher da vida dele, entre aspas. Porque o cara meio que settle down pela primeira coisa que aceita ficar com ele. Às vezes a mulher termina, às vezes o cara acorda pra vida, e muitas vezes eles casam e tem filho idiota. Muito gratuita a agressividade com filho. A segunda coisa que rola, acontece muito também, é o estar com pressa pra casar, que normalmente é a mulher que acelera isso, né? Porque a mulher tem o relógio biológico, ela quer ter filho, e ela não quer ter filho sem estar casada, porque a sociedade vai achar que ela é uma vadia. Então ela apressa o cara pra casar, o cara tá lá e fala, pô, vamos casar, então a mulher tem filho. Você tá muito desatualizado, Diogo. Eu mesmo conheço duas pessoas que tiveram pressa pra casar na vida. Coincidentemente, as duas estão aqui com a gente hoje, né, cara? Opa, mas que coincidência. Eu não tive pressa, não. As coisas foram acontecendo no ritmo certo, no ritmo bom. Saldanha, você tá casado? Que história é essa? O Saldanha não tá casado, não. Ele fica falando que tá casado, mas eu não vi festa, não vi despedida de solteiro, não vi porra nenhuma, cara. Eu não sou trouxa de ficar pagando comida pros outros. Deixa eu terminar, então. E a última coisa, que eu também fui uma vítima quando eu era moleque, foi você confundir o amor com a vontade ou a possibilidade de trepar a hora que você quiser. É uma parada que rola demais. Você tem uma mulher que é maneira, tá sempre lá disponível pra você, você meio que acha que você ama ela, mas o que você ama de verdade é o sexo que você tem com ela, porque a pessoa é uma pessoa que não tem nada a ver com você. E muitas pessoas acabam casando com mulheres por causa disso. E com homens também. E nunca dá certo. O poder que o sexo tem sobre as pessoas no mundo tá um pouco exagerado, cara. Não é possível. As coisas que o nego faz por causa de sexo, eu fico de cara, sabe? Eu olho, tem gente que, tipo assim, cara, direciona a vida. Igual esse esquema que você falou aí, pra poder ter uma vagina fixa. Para de falar vagina, cara. Que coisa irritante. Dá um nojo, né, cara? Buceta, fala buceta. Porque eu acho a palavra vagina divertida de usar fora do contexto sexual. Então enfia vagina no cu. Cara, será que isso já foi feito já? Será que tem como? Pô, mas com certeza, né? Ah, é, né? Pode rolar aquela parada de pumping, né, que o pessoal faz. Já cortaram meu raciocínio, já tô pensando em um buceta estufado aqui. What is love? Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Filmes de guerra, canções de amor, manchetes de jornal, ou seja lá o que for, há sempre uma história infeliz. Caralho, história nessa época ainda era com E, hein? Esperando uma atriz e um ator. Mestre Gessinger. Pessoal, o amor é de longe o tema mais explorado pela cultura pop. Praticamente 90% dos filmes, músicas e livros existentes falam sobre amor, direto ou indiretamente. Então eu pergunto, qual é o impacto dessas obras no nosso conceito de amor? As pessoas quebram a cara procurando amor de novela na vida real? Com certeza, a cultura pop fudeu minha concepção de amor por muito tempo, cara. O amor que eles pintam em novela, em filme, em livro, é uma coisa completamente real. Porque é um amor que não tem conflito. E a base do amor é justamente a superação de conflito. A vida não vai ser um comercial de margarina o tempo todo. O amor é construído justamente na maneira como você vai superar os obstáculos. E é isso que a cultura pop não prepara a gente, muito pelo contrário, ela fala que isso é o não amor, e aí que fode tudo. Pra você ver como é que as coisas mudam, quando eu tinha 12, 13 anos mais ou menos, eu vi Harry Sally pela primeira vez. E eu apaixonei pela Meg Ryan, cara. Nossa senhora. Na minha pré-adolescência, eu era apaixonado pela Meg Ryan e assistia comédia romântica. Então, olha o que eu tava procurando na vida, cara. Pô, eu era uma menininha. Ha! Gay! Gay! Não tem nada pior pra educar um homem do que comédia romântica. Um homem que é educado romanticamente por filme pornô, ele sai mais preparado pra realidade do que por comédia romântica. Então eu acho que essa foi uma das grandes razões que eu me fudi na adolescência inteira procurando uma parada que não existia, né, cara? Enquanto isso, as mulheres estavam saindo com os caras mais velhos lá que estavam pegando a sopa pra comer. Eu demorei pra ter esse clique. E mesmo depois que eu tive o clique, cara, eu não tive essa coisa que a maioria dos homens tem de virar o jogo, assim, falar, ah, não, foi feito de gato sapato por mulher aqui, agora elas vão ver também. Aí vira o cara, o cafajeste legal, assim. Não consegui ter muito isso porque a minha definição de amor já estava formada e eu não queria lutar muito contra ela. Eu só fiquei vivo, só, né? Fui, tipo assim, acumulei a experiência de toda a merda feita antes. Mas em vez de querer lutar contra o mundo feminino, eu acabei usando todos os meus esforços para realmente tentar esse relacionamento que eu queria, assim, que era um negócio muito mais de companheirismo do que de amor de novela, assim, sabe? Eu queria uma mulher que pudesse jogar videogame comigo, conversar, sair com meus amigos, mesmo ser, tipo... Você ia falar jogar RPG? Não. Eu queria uma mulher que pudesse jogar RPG comigo. Não, é videogame mesmo. Isso aí o Humberto queria, pô. É, e só você que realizou isso, né, Clima? Era o sonho máximo, né? Tipo assim, você ter um amigo com quem fazer sexo, né, cara? Teve gente que procurou realizar isso de outras maneiras. Que isso, velho? Como assim? Tem gente que vai nessa e acaba chegando aos 40 anos dos amigos. Muito bom, Saldanha. Contribua mais pra experiência dessa pessoa e fictício. Eu buscava muito em música, essas músicas românticas, não em comédia romântica, eu não gostava desse tipo de filme. Hoje eu gosto, né? Cara, involução. Mas no meu caso foi muito mais as músicas, né? Inclusive, 4 Semanas de Amor também foi uma coisa que eu busquei muito quando era criança. Que é isso, né? Caralho, cara. Oh, velho, acho que o ouvinte não tem dimensão da música que o Humberto tá citando, cara. Não, agora tem. Bota o link. Que link, rapaz? Estão ouvindo aí agora, ó. É uma bela música até, né, cara? Ouvindo assim. Eu tava procurando sobre ele. Eles casaram depois dessa música. What is love? Porque eu sou músico, né, cara? Ou era músico. O maior impacto que a cultura pop teve em mim, obviamente, foi pela música, né? E eu, como eu sou um grande fã de bandas dos anos 80, basicamente o único assunto era amor, né? Sou um grande fã do Bon Jovi, né? Então só falo de amor. Tem uma obra-prima dessa época, um pouquinho antes, que é a do Nazaré, cara. Ou música de puteira aquela. O homem mais feio do mundo. O que acontece, cara? Eu vou aqui falar uma tradução daquela música que, pra mim, resume o que é a balada no mundo rock and roll. Ironicamente, não é uma música dos anos 80, é uma música dos anos 2000 e não é um cara rock and roll, é um cara pop. Vamos ver quem descobre primeiro aí. Você também, ouvinte, tente descobrir quem é. O rock festeiro está em casa hoje à noite. Escreva outra balada. Mixe na quarta, venda na quinta, compre um iate no domingo, dê outra entrevista, cante um bocado de mentiras, fale sobre um bando de celebridades que você não goste e cante canções de amor. Nós cantamos canções de amor tão sinceras. É do Bon Jovi. Não, é o Robbie Williams. Come Undone. Eu ia chutar ele porque cantou dos anos 2000, eu só penso no Robbie Williams. Sabe o que eu penso quando falo em Robbie Williams? Gay! Essa letra, ela é brilhante, porque a gente escuta aquelas músicas, né, quando a gente tá com dor de cotovelo, então quando a gente ama alguém, a gente abraça no travesseiro. Quer dizer, eu não faço isso não, né, mas eu conheço muita gente que faz. A gente abraça no travesseiro. Você vai no guarda-roupa do Diogo, as fronhas estão tudo mordidas. Mas é por outro motivo, né? A gente fica pensando nessas músicas, né, cara? E vê o cara falando aquelas palavras bonitas, né? Aquelas frases que falam alto ao coração e você chora e você pensa como é que aquilo é fantástico. E o Rockstar, ele não tem nada disso, né? Ele tá comendo as mulheres dele lá, ele tá na doideira, tá cheirando as cocaína dele. E aí, um dia ele chega lá no estúdio e o cara fala, né? O produtor fala, pô, a gente tem que botar uma balada pra poder vender, né? Pra poder vender em novela. E eu tô dizendo isso como grande fã de balada, assim, mas essa é a verdade. Porque aquelas letras que eles escrevem não é a realidade deles. E é que a gente tenta basear nossa vida naquela realidade. A gente abraça lá nas lembranças do passado e fala, poxa, foi tão bom aquela época, e escuta música e fala, nossa, essa música me faz lembrar. Mas o cara que escreveu a música, ele tava cheiradão, tava pensando em quantos dólares que ele vai ganhar, quantas mulheres que ele vai comer por causa daquela música, e quando ele termina, ele vai no iate dele lá e fica rindo da gente. É a dicotomia do romântico e do rockstar, né? I never meant to be so bad to you. Mas já que o Diogo falou a letra, eu vou falar uma aqui também, que é chame-me de mórbido, chame-me de pálido. Eu gastei 6 anos atrás de você. 6 longos anos atrás de você. Se você tiver 5 segundos pra desperdiçar, eu contarei a você a história da minha vida. 16 anos, desajeitado e tímido. CD Smiths, cara. E, porra, eu ouvi aquele The World Want to Listen, eu devo ter ficado ouvindo o lado B dele, que vinha justamente essa música, que era Ralph Parson, e antes vinha Unlovable. E eu ouvi isso pelo menos umas 850 mil vezes na minha adolescência. Eu tinha fitinhas gravada Depressão 1, Depressão 2. Puta que... Muito Rick Horn isso, né, cara? É matéria da faculdade, isso? Era uma matéria da Universidade da Desilusão. Faculdade da Vida. É a faculdade do fracassão, né, cara? Caraca, que merda, cara. O que é melhor? Já peguei mulher por causa das fitinhas. Estatisticamente, acabava rolando, né, cara? Também já gravei umas mixtapes na vida aí, mais cedo ou mais tarde, acaba funfando. Mas agora, era muito engraçado, cara, que na época que a gente entrou na faculdade, a tática era essa, né, cara? Faculdade de comunicação, as mulheres tudo alternativa, então só rolava isso e dava certo. tinha uma época que a gente já tinha distribuído mixtape já à torta direito dentro da faculdade. Então não era raro você pegar uma mulher que já tinha uma mixtape de um amigo seu, sabe? E era muito engraçado ver essas coisas, cara. Salimena andava de noite no campus da universidade com um sobretudo, a mulher parava, ele abriu o sobretudo, ele tinha um monte de mixtape. Sacava uma mixtape. E é mais engraçado, cara, que o negócio da mixtape, depois que já teve essa época toda de pós-adolescência, assim, né, de gravar as fitinhas pras mulheres, teve um amigo nosso que, muito tardiamente nisso, ele já tinha, tipo, uns 26 anos já e tal, ele tava curtindo uma garota mais nova, e aí a gente fez uma mixtape junto pra ele entregar, sabe? Depois de velho já, eu tive que voltar ao ofício antigo, sabe? Caralho, que roteiro pra um filme de comédia, né, cara? Assim, ele tá fora de atividade já. No seu tempo ele era o melhor, a gente pode trazer ele de volta. Traz o especialista na mixtape, a gente tinha toda a teoria, sabe? Aquela, a gente, cara, a gente assistiu Alta Fidelidade de novo pra receber a teoria da mixtape certa, cara. O filme do Alta Fidelidade ainda fala pouco. O livro do Alta Fidelidade é quase uma aula. É derrota pra caralho, mas eu acho muito foda aquela história, cara. E tem uma frase muito boa sobre esse lance da cultura pop que ele fala: eu sou infeliz porque eu gosto de música pop, ou eu gosto de música pop porque eu sou infeliz? What came first? Music or the misery? People worry about kids playing with guns. Or watching violent videos, some sort of culture of violence will take them over. Nobody worries about kids listening to thousands, literally thousands of songs about heartbreak, rejection, pain, misery, and loss. Did I listen to pop music because I was miserable? Or was I miserable because I listened to pop music? I gotta tell you what I'm feeling inside. Uma coisa que acabou sendo a tônica da minha vida começou quando eu tinha uns 14, 15 anos de idade. E eu queria dizer que hoje já mudou, já, eu já evoluí, já amadureci, já superei, mas eu ainda faço isso. É que quando eu era moleque, eu lembro a primeira vez que eu tive uma dor de cotovelo mesmo, assim. Eu tava fazendo uma excursão no colégio, ela era do meu colégio também, e eu tava namorando com ela, e aí quando eu saí pra essa excursão, ela não foi na excursão. E quando eu tava nesse hotel, eu liguei pra ela pra falar: ah, e aí, beleza? Cara, a história é muito derrota. Eu liguei pra ela e falei: oi, pô, e aí, sou eu e tal. E ela não me reconheceu, cara. Ela não sabia qual era a minha voz, sabe? Muita coisa de moleque mesmo, né, cara? Eu tava louco nela, assim. Pô, mas já tava namorando e não conheceu? Namorando, assim, há 2 semanas e tudo mais. Eu comecei a zoar, aquelas coisas que a gente faz, né? Ah, não, eu gosto de você, eu tô te seguindo no colégio, você nunca me viu, você não sabe quem eu sou, cara. E aí a filha da puta, cara, começou a dar bola. Derrota. Ah, é? Como é que você chama? Onde é que você estuda e tudo mais, sabe? E eu, assim, pô, putaço, mas assim, ao mesmo tempo querendo, né, ver se ela ia ser filha da puta bastante. Resumindo a história, 10 minutos depois, desligo o telefone e já tinha um encontro marcado com ela já. Eu era moleque, né, cara? Então, assim, quando eu vi que ela não conhecia, eu falei: pô, vou fazer uma piada com isso, né? Quando a piada virou uma coisa séria, eu meio que marquei pra ver se ela era uma vadia mesmo, se ela tava zoando. Vi que ela era uma vadia, desliguei o telefone, né? Resultado da parada: quando eu cheguei em casa depois, eu fiquei ouvindo Forever do Kiss, mas assim, umas 30 vezes seguidas, cara. Olha só, o que que é, né, quando você é moleque, eu tinha, pô, 14 anos de idade, a letra era: eu vou te amar para sempre. Eu nem sabia o que era amor na época, e eu pensava: eu vou te amar para sempre. Até hoje, quando eu tenho uma dor de cotovelo, ou o que é que acontece na minha vida, eu sempre volto pra balada hard rock, que são aquelas letrinhas meladas, mas de uma certa forma, antes era inconsciente, e agora já é consciente. Eu sei que tava meio errado, mas eu também sei que tá meio certo, assim, ela me conforta. É uma parada meio antagônica, assim, você não sabe o que que é bom e o que que é ruim, então você meio que fecha os olhos e abraça a ignorância e fala: pronto, eu vou ouvir Kiss mesmo, vou ser feliz, chorando pelo amor que nunca mais terei. Pô, eu acho que a tônica da música de dor de cotovelo é justamente essa, né? Você ouvir e ver que o sentimento é mútuo. Outras pessoas já passaram por aquilo e aquilo ajuda a se sentir confortável. É como se você estivesse conversando com um garçom no botequim, sacou? Verdade. O Diogo falando agora dessa coisa que ele sempre volta, eu fiquei pensando: será que todo mundo tem uma dor de cotovelo fundamental? Fundamental, assim, no sentido de primordial, aquela primeira dor de cotovelo que você sempre vai recorrer a ela, vai sempre voltar a ela? Eu não tive, não, porque eu vivia cada uma tão intensamente que cada uma foi especial. Eu também não tenho tanto dessa, não, porque eu era tão pouco ousado, eu tinha tanto medo de estragar aquilo que eu tinha com a mulher. Que era nada, né? Exatamente, a amizade, né? Eu tinha medo da mulher me matar, sei lá, de eu evaporar do planeta. Tinha medo idiota de adolescente, né? Eu não fazia nada com as meninas que eu era apaixonado, assim, sabe? Ficava intocado lá. É que negócio, botar a buceta no pedestal, né, cara? Ela falou buceta? Então também não tinha rejeição por isso, sabe? Eu só ia na parada quando o negócio era muito, muito certo mesmo, sabe? Falei, pô, tá lá pra bater lá o pênalti lá, pô, tá sem goleiro e tal, aí eu ia. Era uma falha de caráter minha na época. Eu quero que risque meu nome da sua agenda. Esqueça meu telefone, não me ligue mais. Porque eu já estou cansado de ser o remédio para curar o seu tédio quando seus amores não me satisfazem. Chama o médico, o Betinho aí, cara. Meu Deus, eu tô ficando preocupado, cara. Sério, eu tô preocupado, velho. Menino, vai com a entonação, pelo amor de Deus. Quero que risque meu nome da sua agenda. Não dá pra falar de amor sem falar da famosa derrota. Então chegou a hora de passar vergonha. Qual foi a maior merda que vocês já fizeram por amor? Só uma, hein, gente? É, pois é, o programa não vai durar mais de um dia. Apenas uma observação. Minha esposa já tá ciente dessa história. Amor, um beijo, te amo. Eu tive uma das grandes paixões platônicas, né? Da época da faculdade. Sei lá, eu me decepcionei muito com nada, né? Aquela coisa de você endeusar e ser traído pelo nada. Um dia, num churrasco, eu tomei cachaça igual água em copo americano e fui parar no hospital pra tomar glicose. Pra tentar esquecer a dita. Caralho. Essa é triste mesmo. Não dá nem pra rir, né, cara? Esse é um lado pesado do negócio, cara. Achei que esse bloco fosse ser engraçado, mas eu tô quase chorando aqui, cara. Se eu me lembro bem, foram 3 copos de cachaça e 2 de vodka. Copo tipo americano. Caralho, até arrepiei. Ha! Gay! Até arrepiei aqui, gente, que isso? Essa piada do gay até agora não teve 100% de aceitação, é. Do you remember when we used to dance? Os meus negócios eram mais patéticos do que engraçados, realmente. Tipo, já falei que ia pra rua e vim parar no Rio por causa de mulher. Coisa simples assim, sabe? Coisa básica, sabe? Eu acho que são as coisas assim mesmo, cara. Tem um amigo nosso que conheceu uma mulher, tipo, numa noitada, assim, tipo, saiu com ela poucas vezes. A mulher chamou ele e um amigo dele. Tipo, os dois ficaram com duas amigas numa noitada. Depois elas chamaram eles pra ir numa festa dessa de cidade pequena, tipo, essas festas da banana, essas coisas que tem perto. Os caras foram de carona. Chegaram lá, eles encontraram as mulheres, mas não sei o que aconteceu, já tava com outros caras, as mulheres nem ligaram pra eles e tal. Aí esse amigo dele se arrumou lá pela festa com outra mulher e ele ficou sozinho na parada, tão desiludido que ele pegou um estrado de chão a pé. Caralho, velho. Você lembra dessa história, cara? Acho que ele ficou num hotel, ele ficou perdido num estrado, dormiu, né? Dormiu na estrada de chão, cara. Pior é aquele nosso amigo, que não posso falar o nome aqui, mas teve uma mulher que resolveu cortar o relacionamento com ele. Porque ela veio e me disse, não aguento mais, o cara não quer me comer. Caralho, eu lembro dessa, cara. O pior era a justificativa do cara. Eu me senti oprimido. Eu me lembro que eu tava voltando do trabalho, aí tinha uma pastelaria e ela tava comendo pastel, né? Fui lá, opa, tudo bom? Ela vira e fala, pô, e aquele seu amigo, hein? Meio devagar, hein? Aí eu achando que ela tá zoando, né? Pô, ele é muito devagar mesmo, né? Caralho, a mulher te contou isso? Falou, ah, não, o cara não tá dando pressão, né? Então vou acabar com ele, porque ele não quer fazer a parada, né? E ela mordeu o pastel depois, aí eu fiquei assim, hã? Me dá um pastel de queijo aí, né? Fiquei muito confuso na hora. Minha derrota aqui, eu já tive algumas já, mas eu vou falar uma que tá pra resumir numa frase. Eu já virei vegetariano por causa da mulher, cara. Dois dias, né? Dois dias, amigo? Um ano? Você, meu próprio advogado aqui, falar que não foi exatamente só por isso, eu já flertava com o assunto já, mais ou menos, mas... Não, quando acabou o esquema com a mulher, acabou essa frescura de vegetariano. O assassinato do arquiduque foi por causa de mulher, assim. É merda que a gente faz na vida, né, cara? Mas acontece, tipo assim, você fica lá, você tá curtindo a companhia da mulher, tá? Porque você acaba assumindo algum dos gostos e dá essa merda que dá, né, cara? Mas hoje estou aí, o maior inimigo dos bichinhos. Vou parar pra pensar, eu comecei a fumar no esquema parecido. Pois é, aí, fica caindo na cara aí, ó. Todo mundo tem seu vegetarianismo aí. O Beto também, não foi? Assim. Foi, foi. Não diretamente, mas teve relação. Pô, a diferença é que eu comi saudável durante um ano. Vocês dois estão fadados a morrer de câncer. E o Humberto é uma chaminé, né, cara? Agora, no mês que vem, faz 10 anos que eu comecei a fumar. Por conta disso. Essa história aqui é com a mesma garota que me iniciou no Forever. Antes dela me trair comigo mesmo, né? Aliás, eu tive uma ideia genial assim, sabe? Vocês vão ficar de cara agora. Eu pensei, estamos saindo há uma semana, vou comprar flores pra ela. Já mandei muita flor. Porque isso é algo que um garoto de 14 anos de idade iria fazer, né? O meu know-how de flores era zero. Cara, seu know-how de flores melhorou com o tempo? Você tem um know-how de flores? Você vai ver agora por que que eu tenho. Olha qual que era o meu know-how na época. Vi um monte de flor e tal, falei, cara, não, eu amo muito essa garota que eu tô saindo há uma semana, nem sei o sobrenome. Eu quero comprar a mais cara, como se eu pudesse gastar dinheiro, né? Já não tenho a grana pra gastar, isso vai provar que eu realmente amo. Amo essa garota, eu vou comprar a mais cara. Aí eu fui vendo uma, fui vendo a outra e tudo mais. Foi igual cena de filme, cara. Quando eu olhei pro lado, assim, aquela luz iluminou. Olhei aquele buquê perfeito. Aí eu falei, pô, quanto que é aquele ali? Não lembro na época, né? Mas assim, vamos dizer que todas elas eram uns 20 reais. Essa era tipo assim, 90. Adivinha o que que era? Formato de coração, lírio pra defunto. Agora tá provado como é que eu não tinha know-how nenhum, né? Olha a derrota, cara. Liguei pra ela e falei, pô, tipo, vou passar aí pra te deixar uma parada. Caralho, cara. Fui lá, né, andando na rua, cara. Com a porra do negócio, era gigante, cara. Era muito grande, era difícil andar. Cheguei lá, coloquei a parada na... Falei, nunca tinha entrado lá, né? Interfonei, né? Falei, pô, vou subir aí, né? Falei, não sobe não, que meus pais estão aqui. Deixei na portaria mesmo. Deixei na portaria. Saí com a cabeça baixada, já preparando pra ouvir Forever em casa já, né? Nunca falou nada sobre, nunca falou obrigado, nunca comentou, provavelmente riu, né? Mostrou pra mãe, foi foda. Mandou, cara, uma coroa de flores pra sua masculinidade, cara, que morreu ali. Peraí que tem que tomar uma aguinha aqui, que essa daqui é especial. Quando eu te vi no portão, de trancinha, tamanco e vestido azul, puta que pariu, fala tudo. Logo latejou o meu pau e ali logo vi que piscou o seu cu. Seu cu. Puxei sua calcinha de lado e dei 3 cuspidas pro meu pau entrar. Então eu fiquei assustado, porque você só queria... Mamá. Ah, mestre Cata. Atualmente nós já somos balzaquianos ou semi-balzaquianos. Então, olhando pra trás, a sua ideia de amor é a mesma da adolescência? O que que mudou de lá pra cá? Tem poucas coisas na vida que a minha ideia é a mesma da adolescência. Certamente amor não é uma delas, não. Acho que adolescente não pensa, né? Então a ideia de amor de adolescente é uma coisa meio retardada. Saldanha, eu vou te falar que a minha ideia de amor é exatamente a mesma, viu? Aquele negócio, né, diferenciando, eu acho que esse lado mais sexual, essa coisa mais entre gêneros mesmo, mais primitivo, é aquele negócio que a gente chamou de paixão no programa aqui. Eu acho que o amor é um negócio duradouro mesmo, aquela coisa que não morre mesmo, vai pra vida inteira, e eu acho que isso passa muito pelo lado do companheirismo, como eu já tinha falado pra vocês antes. Sabe? É, antes de tudo, você ter uma parceira, sabe? Alguém que tá lá pra você quando você precisa, que vai segurar suas barras, você vai segurar as dela também, nem sempre... E isso... quando você era adolescente, você pensava isso, exatamente isso? Exatamente, o casal que eu mais espelhava quando eu era criança era o Peter Parker e a Mary Jane, que era, pra mim, o casal perfeito, assim. E tinha... tinha muito dessas coisas, assim. Enquanto ele saía de vestido de Homem-Aranha lá, tomava porrada, se rebentava toda, ela costurava ele depois, botava gelo, e ela tava tentando ser atriz, e ela era demitida toda hora, coisa, e ele que segurava, os dois dava um jeito de pagar a conta junto, eu achava muito bonito aquilo. Eu acho que com 15 anos de idade eu tinha uma ideia meio mulherzinha, meio comédia romântica mesmo. Eu também. Tá, fazer aquelas mensagens brega, pintando na rua, na casa da, em frente à casa da mulher. Se você tivesse dinheiro e criatividade na época, você jogaria flores de helicóptero na casa da mulher. Hoje em dia eu vejo que não é por aí, não. Tem gente que faz outdoor, né, cara? Aliás, né? Mandar um abraço aí. Alô, Sarmento! Completando, então, só pra ficar sem nexo. Hoje em dia eu acho que é uma coisa mais, sei lá, amor é adiantar meu ônibus, ficar horas na rodoviária pra chegar aqui mais cedo só pra encontrar à noite e ter um... 15 minutos conversando, sei lá. Eu acho que é uma coisa mais mundana, eu acho que é uma coisa mais, que o Salimena falou mesmo, tem mais a ver com companheirismo, mais a ver com convivência do que arroubos românticos que nem a gente fica pensando. What is love? A minha definição de amor aos 15 anos, pra ser sincero, eu nem lembro o que era. Mas era alguma coisa muito idealizada, muito fabricada pela cultura pop, como a gente já discutiu no bloco anterior. No meu caso, hoje, o que eu acho que é amor é mais ou menos o que o Saldanha falou. É eu rodar 700 quilômetros toda semana pra passar menos de 48 horas do lado da minha esposa. Que beleza. Tem uma frase também que resume o que é o amor. O amor é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa. Cai copyright. Vamos ter que pagar alguém pra usar essa frase ou vou usar? Consultar aqui o Paraligo aqui pra ver como é que vai ser. Pra complementar a minha definição de amor, eu criei uma pequena definição pra falar especificamente do amor sobre o sexo oposto, né? Que é o no meu caso, o amor pela minha esposa. É um conjunto de fatores que tornam compatível a convivência agradável entre elas, somado a uma compatibilidade parcial de gostos e opiniões, preocupação com o bem-estar da outra parte, com um acréscimo de tempero sexual entre elas. Se for tirado o tempero sexual, vira amizade. Ah-ha! O mesmo mundo, cara! Vocês estão falando dessas coisas, das demonstrações de amor, né? Dessas coisas meio piegas, assim, tal. Eu sempre achei isso horroroso. Pô, eu lamento que eu acho que tem mulher que gosta dessas coisas, né? Mas, tipo, luz de vela, essa musiquinha ambiente, essa coisa. Cara, eu acho isso muito esquisito. Parece filme dos anos 70, sacou? Eu não consigo entrar muito nessa onda, não. Sei lá, eu tenho outras formas de mostrar o meu amor, né? Eu achava, eu vou fazer jantar luz de velas, vou jogar pétalas de rosa de um balão escrito eu te amo. E hoje são coisas muito mais simples que eu procuro fazer até mesmo pra demonstrar o meu amor pra pessoa que interessa, né? E o resto que se foda. Tem uma música do Titãs, o Titãs depois acústico, então já era derrota já, que tem uma frase muito legal sobre essa parada, cara, que não existe amor, existem só provas de amor. Eu acho que a gente tem que ver esse lance de amor sob duas perspectivas. A primeira é esse lance de aceitar que não existe plenitude, não existe aquela felicidade plena, aquele estado onde você chega e pronto, eu vou ser feliz para sempre. Não há, infelizmente, né, não é pessimismo, não só num plano conjugal, mas também fraternal. Se você quer ser feliz, a pessoa que está com você, seja ele seu namorado, namorada, noivo, noiva, esposa, esposa, amante, ou então até mesmo amigo e amiga, vocês vão bater cabeça várias vezes. Eu acho que uma forma boa de definir é se você só quiser matar essa pessoa duas vezes por semana, pronto, isso é amor. Isso, muito bem dito. Não, mas é verdade, né? Porque normalmente a gente quer matar aquele cara que a gente vê uma vez por semana, a gente vê ele uma hora e quer matar o cara porque o cara é um sapo. Mas quando você mora junto com alguém, ou então namora, não precisa nem morar junto, mas namora, fica lá 30% do seu tempo com essa pessoa, e só pensa em, nossa, eu queria matar essa pessoa que ela me irrita muito. Só pensa isso duas vezes por semana, eu já acho que isso é um feito extraordinário, já acho que isso é amor. A segunda coisa que a gente tem que levar em consideração é a questão de não desistir. Isso eu acho muito importante. Você tem vários empecilhos que vão estar no seu caminho aí. Você pode estar separado pela distância, que é algo que eu já enfrentei a minha vida inteira. Você pode ter treta familiar, a família dela não gosta de você, lança meio Romeu e Julieta, assim. Uma coisa comum, né? Você pode cair na rotina. Né? Às vezes até tem aqueles casos quando um cônjuge joga a toalha, né? E o outro vai lá e não joga, tenta lutar. É aquele negócio, a corda tá rompendo. Não, você vai agarrar na corda e vai confiar que se a corda romper, outra pessoa vai te segurar. É meio clichê e meio ridículo, mas eu acho que é verdade. O jogo tava falando da questão de você aguentar a pessoa só querendo matar duas vezes por semana. O problema é que nem sempre quem você acha que você tem vontade de matar só duas vezes por semana, a pessoa é recíproca também, porque às vezes a pessoa tem vontade de te matar todo dia, e aí tu pode. Mas Saldanha, imagina isso aí durante 30 anos. Como é que opa, vai. Opa, tá ouvindo aí? Sabe o que isso quer dizer, né? Hora do dilema do Diogo. O dilema da semana. Então vamos lá, dilema sobre amor, alternativa 1. Você prefere amar durante um ano e perder o amor? Alternativa 2, nunca ser amado. Esse dilema não é do Diogo, esse dilema é do Charlie Brown, cara. Eu sei, dilema é uma bosta, cara. Agora vem um dilema de verdade aí. Roda a vinheta de novo. Porra, é que pariu. Caralho, genial, cara. O Dilema da Semana. Agora o dilema sério. Alternativa 1. Durante 30 anos, você é casado com uma mulher nota 8,5. Uma mulher perfeita, não quer ter filhos assim como você. Se você quer ter filhos, é idiota, azar o seu, porque nesse dilema você não quer ter filhos. E aí, no jantar de boda de alguma coisa, vocês sentam juntos e, de repente, ela joga bomba. Nasceu com pinto, teve o pinto fatiado. Hoje, já faz 35 anos que ela não tem o pinto e está fingindo todas aquelas coisas, né? A menstruação, a menopausa, tudo foi fake e... Bônus, ela ainda te diz que quando ela tinha um pinto, o pinto dela era maior do que o seu. Segunda alternativa. Você casa, mesma coisa. 30 anos, só que essa mulher é uma mulher 7,5. No mesmo jantar, ela fala, olha, eu tenho que te confessar uma coisa. Eu tô levando uma vida dupla, desde que a gente se casou. E eu sou, tenho uma cadeira cativa numa associação de orgias. Então, assim, duas vezes por semana, quando a gente falava que eu ia fazer compras, ou que eu ia fazer o cabelo, na verdade, eu tava fazendo orgias que incluem incesto e todas as outras bizarrices, né? É, bestialismo, DP, qual que você Nossa, vai? Nossa, peru com certeza. Que isso? É sério, tirou a porra do negócio e eu já passei 30 anos. Eu até ficaria em dúvida se fosse no início do negócio. É foda, né? Você tá apaixonado lá, você ainda não casou. E aí joga essa bomba, aí fudeu, pô. Você ama, mas e aí, como é que fica e tal? Mas é um homem, velho. Mas, pô, você já ficou 30 anos já, você vai mudar daqui. Nunca foi problema, pô. Mas a segunda é a mesma coisa. Não, mas aí é diferente. Além de ser um ponto mais baixo na escala, o pecado cometido foi muito maior. Eu entenderia por que uma pessoa tivesse escondido uma história igual a primeira. Mas, pô, me fazer de corno 30 anos foi tomar no cu. Com o Salimena, apesar de tudo, porque pensando analiticamente, já que não tem como fugir, na primeira alternativa o segredo está antes de vocês começarem a namorar. Agora, na segunda, o segredo vai durante, então a pessoa não compartilhou contigo. Mas alternativa 1, com certeza, isso dá a mesma opinião do Salimena. Eu perdoaria qualquer coisa, menos a traição. Vou mudar o dilema, você prefere ser viado ou corno? É, a gente falou esse monte de coisa pra justificar a alternativa aí, cara, mas na verdade o amor de pica é o que fica, né, cara? Peraí. I wanna know what love is. I want you to show me. Ai, ai, tocou no meu casamento. Porra, eu ia falar um negócio agora, até porque depois que o Beto falou que era tocou no casamento. Puta minha fala, só mesmo. Eu falo, cara, que isso não é música de amor, isso é música de corno, porra. Caralho, peraí. O Beto peidou. Peidei! Caralho, que Humbertinho clássico. Cara, eu não acredito que o Humberto peidou na gravação. Como eu amo esse homem, meu Deus.